quatro, fumaça na mente. Visão tua 200, velha sai da frente. Não enxergo nada, só objetivo. Linhas são minhas balas, tô cheio de pente. Neblina no quarto, fumaça na mente. Visão tua 200, velha sai da frente. Não enxergo nada, só objetivo. Linhas são minhas balas, tô cheio de pente. Vestido armadura, tô pronto pra guerra. Nem sempre foi assim, mas tô sem tempo pra errar. Tô fazendo por mim e por quem acredita. Vejo a luz lá no fim e eu tô pronto pra brilhar. Eu não paro mais, hoje me sinto mais leve. Peso do passado eu deixei pra trás. Tô focado no meu corre, o que não agrega não vale minha paz. Se não for papo de progredir, pra mim tanto faz. Neblina no quarto, fumaça na mente. Visão tua 200, velha sai da frente. Não enxergo nada, só objetivo. Linhas são minhas balas, tô cheio de pente. Neblina no quarto, fumaça na mente. Visão tua 200, velha sai da frente. Enxergo nada, só objetivo. Linhas são minhas balas, tô cheio de pente. Essa juaz me atrai, tão esperando eu falhar. Não consegue me alcançar, é que eu quero mais pra nós. Mais um dia de plantão, pra fazer crescer minha conta corrente. Frente, acelerando na pista, deixa o clima quente. Neblina no quarto, fumaça na mente. Visão tua 200, velha sai da frente. Não enxergo nada, só objetivo. Linhas são minhas balas, tô cheio de pente. Neblina no quarto, fumaça na mente. Visão tua 200, ela sai da frente. Não enxergo nada, só objetivo. Linhas são minhas balas, tô cheio de pente.